Duke Ellington. Depender apenas do bom gosto pessoal. Um programa de Arthur Podvirny. Edward Kennedy Ellington, ou Duke Ellington, foi um pianista, compositor e líder da sua própria orquestra de jazz. Deu uma enorme contribuição ao jazz e à música norte-americana em geral, combinando os blues, o jazz e o som das grandes orquestras de swing. A sua orquestra manteve-se no topo da popularidade entre 1926 e 1974. A edição de discos continuou para além da data da sua morte, pois deixou numerosos temas por gravar ou novas versões de temas antigos. Com mais de 200 álbuns gravados e mais de 1000 composições, a quantidade do seu trabalho manteve sempre uma elevada qualidade. Ellington nasceu em 1899, filho de James Edward Ellington e Daisy Ellington em Washington, D.C. Ambos eram pianistas. Daisy tocava principalmente canções de salão e James preferia árias de ópera. Moravam com os pais de Daisy no bairro do West End em D.C. Daisy era filha de dois ex-escravos norte-americanos. Aos 7 anos, Duke Ellington começou a ter aulas de piano com Marietta Klingscales. Daisy preocupou-se muito com as suas maneiras e elegância. Os seus amigos de infância notaram que a sua maneira casual e descontraída e o seu traje elegante lhe davam o porte de um jovem nobre. Começaram então a chamar-lhe Duke. Embora tenha tido aulas de piano, estava mais interessado no beisebol. Foi para a Armstrong Technical High School, em Washington, D.C. O seu primeiro emprego foi vender amendoins em jogos de beisebol do Washington Senators. My papa's still in the factory, 'cause he don't know what time it happens to be. The 5 o'clock whistle didn't blow, the whistle is broke, and what do you know? If somebody don't find out what's wrong, oh, my papa'll be working all night long. Oh, who's gonna fix the whistle? Won't somebody fix the whistle? When Papa came home and sneaked into bed and told her he worked till 2:30, 'cause the 5 o'clock whistle never blew. We'll be right back. 14 anos começou a entrar furtivamente no Frank Holiday's Pool Room. Ouvir a música dos pianistas do Pool Room despertou-lhe o gosto pelo instrumento e os seus estudos de piano passaram a ser levados a sério. Entre os muitos pianistas que ele escutava estavam Doc Perry, Lester Dishman, Lewis Brown, Turner Layton, Gertie Wells, Clarence Bowser, Sticky Mac, Blind Johnny, Cliff Jackson, Claude Hopkins, Phil Ward, Caroline Thornton, Lucky Roberts, Hubie Blake, Joe Rochester e Harvey Brooks. No verão de 1914, enquanto trabalhava como vendedor de refrigerantes no Poodle Dog Café, criou a sua primeira composição, Soda Fountain Rag, também conhecida como Poodle Dog Rag. Concebeu-a de ouvido, pois ainda não havia aprendido a ler e escrever música. Continuou a ouvir, a assistir e a imitar pianistas de ragtime, não apenas em Washington, D.C., mas também em Filadélfia e em Atlantic City, onde passava férias com a sua mãe durante o verão. Henry Lee Grant, um professor de música da Dunbar High School, deu-lhe aulas particulares de harmonia. Com a orientação adicional do pianista e líder de banda Oliver Doc Perry, Ellington aprendeu a ler partituras, projetou um estilo profissional e melhorou a sua técnica. Foi igualmente inspirado pelos seus primeiros encontros com os pianistas de stride James P. Johnson e Lucky Roberts. Mais tarde, em Nova York, aprendeu com Will Marion Cook, Fats Waller e Sidney Bechet. Começou a tocar com grupos em bares e clubes de Washington, D.C. e arredores. O seu apego à música era tão forte que em 1916 recusou uma bolsa de estudos de arte para o Pratt Institute, em Brooklyn. 3 meses antes de se formar, abandonou a Armstrong Manual Training School, onde estudava arte comercial. Thank you. A partir de 1917, trabalhou como pintor de cartazes que promoviam, anunciavam ou identificavam produtos, serviços ou eventos. Começou a juntar grupos instrumentais para tocar em bailes. Em 1919, conheceu o baterista Sonny Greer, de Nova Jersey, que encorajou a sua ambição de se tornar um músico profissional. Quando um cliente lhe pedia para fazer um letreiro para um baile ou festa, ele perguntava se eles tinham entretenimento musical. Se não, ele oferecia-se para tocar na ocasião. Na década de 1920, apresentou-se em casas noturnas da Broadway, como líder de um sexteto, um grupo que com o tempo cresceu. Procurou músicos com modos de tocar únicos, como Bubber Miley, que usava uma surdina de êmbolo para fazer o som wah-wah, e Joe Nanton, que deu ao mundo o seu growl de trombone. Em vários momentos, o seu conjunto musical incluiu o trompetista Cootie Williams, o cornetista Rex Stewart e o saxofonista alto Johnny Hodges. Depois de muitos espetáculos e festas privadas, assim como uma permanência no Harlem de Nova York, Duke Ellington e a sua Kentucky Club Orchestra passou a ter 10 músicos. Desenvolveram uma sonoridade diferente devido aos arranjos menos convencionais de Ellington, que agregavam os ritmos de rua do Harlem aos rosnados e wah-wahs de trombone, às trombetas agudas e aos saxofones com lives de blues dos membros da banda. Por um curto período, o saxofonista soprano e clarinetista de Nova Orleans, Sidney Bechet, tocou com eles, embora a sua presença resultasse em atrito com dois dos músicos. Thank you. Thank you. Killing myself. Dressed to kill, I'm a natural born a killer dill. I'm killing myself. I know you're doing your best, baby. Jack, I'm killing myself. Well, all right. I'm a natural borner dressed to kill, killing myself. Don't do that. It's the gas, sir. Killing myself. I don't dig you. Charging my head and knocking them dead. I'm killing myself. What ward you gonna be in? Busting my conk on honky tonk, killing myself. Lily. Designado por Jungle, com arranjos minimalistas e uma presença forte do trompete. Embora o trompetista Bubba Miley tenha sido membro da orquestra por apenas um curto período, teve uma grande influência na sonoridade da mesma. Como um dos primeiros expoentes do growl trumpet, o growling é uma técnica na qual o intérprete vocaliza no instrumento para alterar a qualidade do som. Miley transformou o som doce do grupo num que era mais quente, ao qual os contemporâneos chamaram Jungle Style. Um bom exemplo disto é a primeira canção assinada por Duke, East St. Louis Toodle-Hoo, gravada inicialmente para Vocalion Records em novembro de 1926. No ano seguinte, a canção seria reeditada pela Columbia, tornando-se no primeiro single do grupo a figurar nas tabelas de vendas. Em setembro de 1927, King Oliver recusou uma presença regular para o seu grupo no Cotton Club do Harlem. A oferta passou para Ellington e, depois de uma audição, a sua banda estava a trabalhar no início de dezembro. Com uma transmissão de rádio semanal, a clientela quase exclusivamente branca e rica do Cotton Club afluía todas as noites para vê-los. O músico obteve sucesso com temas como Black and Tan Fantasy, Creole Love Call, Doing the New Lowdown e Digga Digga Doo. Em 1929, a banda tocou no musical da Broadway, Showgirl, com música e letras de George Gershwin e Gus Kahn. aparecendo no palco durante vários meses com as estrelas de vaudeville Jimmy Durante, Eddie Foy Jr. e Ruby Killer. Bye. O grupo deixou o Cotton Club em fevereiro de 1931 e, ao longo das décadas de 1930 e 1940, a Duke Ellington Orchestra, conhecida pelo grande número de solistas talentosos que a compunha, tocou em teatros, clubes de jazz, na rádio, fez centenas de gravações e diversas viagens pelo estrangeiro. Em 1932, a sua orquestra consistia em 6 instrumentos de sopro, 4 palhetas e uma secção rítmica de 4 músicos. Como líder, Ellington não era um disciplinador rigoroso. Mantinha o controle dos músicos com uma combinação de charme, humor, bajulação e astuta psicologia. À medida que a depressão piorava, a indústria fonográfica estava em crise, perdendo mais de 90% dos seus artistas em 1933. Ivy Anderson foi contratada como vocalista principal da Ellington Orchestra em 1931. Ela é vocalista em I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, de 1932, entre outras gravações. Os outros 78 rotações do início desta década incluem Mood Indigo, de 1930, Sophisticated Lady, de 1933, Solitude, de 1934 e In a Sentimental Mood, de 1935. A competição intensificou-se quando as bandas de swing, como a de Benny Goodman, começaram a receber atenção generalizada. O swing tornou-se um fenómeno jovem, particularmente entre o público branco universitário e, por ser dançável, impulsionou as vendas de discos e as reservas para concertos. As jukeboxes proliferaram por todo o país, espalhando o evangelho do swing. A banda de Ellington certamente sabia fazer swing, mas os seus pontos fortes eram o humor, os matizes e a riqueza da composição, tendo ele declarado que o jazz é música, o swing é negócio. Thank you. A partir de 1936, Ellington começou a fazer gravações com grupos menores, sextetos, octetos e nonetos, retirados da sua orquestra de 15 homens. Compôs peças destinadas a destacar um instrumentista específico, como Gypsy Blues para Johnny Hodges, Yearning for Love para Lawrence Brown, Trumpet in Spades para Rex Stewart, Echoes of Harlem para Cootie Williams e Clarinet Lament para Barney Bigard. Em 1937, Ellington regressou ao Cotton Club, que se havia mudado para o Theatre District, no centro da cidade. No verão daquele ano, o seu pai morreu e, devido a muitas despesas, as finanças de Ellington ficaram apertadas. No entanto, a situação melhorou nos anos seguintes. Compositor, arranjador, letrista e pianista Billy Strayhorn, originalmente contratado como letrista, começou a sua associação com Ellington em 1939. Foi um membro vital na organização de Ellington. Strayhorn, com o seu treino em música clássica, não apenas contribuiu com suas letras e músicas originais, mas também arranjou e poliu muitas das obras de Ellington, tornando-se um duplo dele. Por vezes substituía-o, fosse a dirigir ou a ensaiar a banda, fosse a tocar piano, no palco ou no estúdio de gravação. A década terminou com uma digressão europeia de muito sucesso em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava da Europa. Oswald. Thank you very much for Lawrence Brown, and now I'd like very much to have you meet our piano player. Did you? Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. On board, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Sugar Hill, way up in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you've missed the quickest way to Harlem. it's coming. Listen to those rails are drumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Stop is Harlem. Stop is Harlem, take the A train. Na década seguinte, Ellington quis estender a forma do jazz da duração limite de 3 minutos, da qual ele era um mestre reconhecido. Embora já tivesse composto e gravado algumas peças longas, estas iriam agora tornar-se uma característica regular da sua criação. Strayhorn apoiou-o. O primeiro deles, Black, Brown and Beige, de 1943, foi dedicado a contar a história dos afro-americanos e o lugar da escravidão e da igreja nela. Foi a tentativa do compositor em alterar atitudes acerca da cor da pele, da etnicidade e levar a música americana, especificamente o jazz, ao mesmo nível da música clássica europeia e desafiar a América a viver de acordo com os seus princípios fundadores de liberdade e igualdade. Black, Brown and Beige estreou no Carnegie Hall a 23 de janeiro de 1943, o primeiro de 4 concertos anuais nesta sala. Embora alguns músicos de jazz já tivessem tocado antes no Carnegie Hall, nenhum havia tocado algo tão elaborado como o trabalho de Ellington. Infelizmente, iniciando um padrão regular, as obras mais longas de Ellington não foram, de um modo geral, bem recebidas. Jump for Joy foi um musical com mensagem política, integrando muitos temas de Duke Ellington, baseado em temas de identidade afro-americana, que estreou em 10 de julho de 1941 no Mayan Theatre em Los Angeles e esteve em palco 9 semanas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os holofotes apontaram para cantores como Frank Sinatra e Joe Stafford. Como o custo da contratação de big bands aumentou, os donos de clubes agora achavam que grupos menores de jazz eram mais económicos. Alguns dos novos trabalhos de Ellington, como Translucency, de 1946, com a voz sem palavras de Kay Davis, não tiveram um alcance semelhante ao das vedetas emergentes. See my people through. When the day is gray, I know it clouds passing by. He'll give peace and comfort to every yesterday. Thank you.

continuou o seu percurso através dessas mudanças. Enquanto Count Basie foi forçado a dissolver todo o seu grupo e trabalhar com um octeto durante algum tempo, Ellington conseguiu fazer uma digressão pela Europa Ocidental entre 6 de abril e 30 de junho de 1950 com a orquestra, apresentando-se no palco 74 vezes em 77 dias. A composição longa de Ellington, Harlem, estava em processo de conclusão nesta altura. Este, mais tarde, apresentou a sua partitura ao presidente Harry Truman. Também durante a sua passagem na Europa, Ellington comporia a música para uma produção teatral de Orson Welles, intitulada Time Runs in Paris, e para An Evening with Orson Welles, em Frankfurt, a recém-descoberta cantora Eartha Kitt interpretou a canção original de Ellington, Hungry Little Trouble. Em 1951, Ellington sofreu uma perda significativa de pessoal. Sonny Greer, Lawrence Brown e Johnny Hodges saíram da banda para outras aventuras musicais. O baterista Louie Bellson substituiu Greer. O saxofonista tenor Paul Gonsalves chegou em dezembro de 1950, após períodos com Count Basie e Dizzy Gillespie, e o trompetista Clark Terry em novembro de 1951. O álbum Ellington at Newport, de 1956, foi a primeira edição do seu novo contrato com a Columbia Records, garantindo-lhe vários anos de estabilidade, principalmente com o produtor Irving Townsend, que persuadiu Ellington a realizar material comercial e artístico. Thank you. Such Sweet Thunder, de 1957, baseado nas peças e personagens de Shakespeare, e The Queen's Suite, de 1958, só publicado em 1976, dedicado à Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha, foram produtos do ímpeto renovado que a aparição em Newport ajudou a criar. No final da década de 1950, Ella Fitzgerald gravou o Duke Ellington Songbook na editora Verve, com Ellington e a sua orquestra. Tendo já aparecido em alguns filmes, Ellington e Strayhorn começaram a conceber bandas sonoras para cinema. A primeira delas foi Anatomy of a Murder, realizado por Otto Preminger em 1959. Os historiadores de cinema reconheceram-na como um marco, visto ser a primeira composição não diegética para uma película de Hollywood elaborada por afro-americanos. Ellington e Strayhorn, sempre em busca de novos territórios musicais, produziram suítes para o romance Sweet Thursday, de John Steinbeck, a suíte Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, e Peer Gynt, de Edvard Grieg. Para o filme Paris Blues, realizado por Martin Ritt em 1961, Ellington foi nomeado para um Academy Award para melhor partitura. No início da década de 1960, as orquestras de Ellington e de Count Basie gravaram juntas o álbum First Time the Count Meets the Duke, em 1961. Entre contratos de gravação, fez discos com Louis Armstrong para a editora Roulette, com Coleman Hawkins e John Coltrane, ambos para a editora Impulse. E participou numa sessão com Charles Mingus e Max Roach, que produziu o álbum Money Jungle para United Artists. Thank you. singing the same song that you. Mama, mama, Bobby Darin and Louis Armstrong, they made a record. Woo! What a record of this song. And now Ella, Ella and her fella, we're making a wreck. What a wreck. Such a record, it's the same old song. Yes, yes, yes, yes, the song. Yes, yes, yes, yes, the song. fez 65 anos, na primavera de 1964, continuando a criar, maiormente o primeiro dos Sacred Concerts, em 1965, The Far East Suite, em 1966, A New Orleans Suite, em 1970, The Afro-Eurasian Eclipse, em 1971, e a Latin American Suite, em 1972. Em 1967, gravou o seu único álbum com Frank Sinatra, intitulado Francis A. and Edward Key, pela Reprise Records. Entre 1972 e 1974, Ellington trabalhou com Maurice Perez na sua única ópera Queenie Pie. Versava sobre uma esteticista negra da década de 1930, mas não a concluiu. Os seus últimos espetáculos ocorreram em 1973 no Hall of Music da Universidade Purdue, no auditório Sturgis Young, em Sturgis, Michigan, e a Eastburn Performance, este último posteriormente lançado em LP. No ano seguinte realizou o que é considerado o seu último concerto completo num salão de baile na Northern Illinois University. Ellington pertenceu à maçonaria. Casou com Edna Thompson em 1918. De quem teve o seu único filho. Manteve uma relação longa com Mildred Dixon, uma dançarina do Cotton Club no Harlem, que lhe inspirou canções como Sophisticated Lady e depois dela com Beatrice Ellis, uma funcionária do Cotton Club, e Fernanda de Castro Monte. Ellington morreu a 24 de maio de 1974 de complicações resultantes de um cancro no pulmão e pneumonia. No dia do seu funeral, assistido por mais de 12 mil pessoas na Catedral de St. John the Divine, Ella Fitzgerald resumiu a ocasião. É um dia muito triste. Foi-se um gênio. Entre os seus temas mais famosos estão Mood Indigo, Solitude, Rockin' in Rhythm, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, Drop Me Off at Harlem, In a Sentimental Mood, I Let a Song Go Out of My Heart, Prelude to a Kiss, Boy Meets Horn e Take the A Train. Thank you. Para além dos prémios que recebeu, dos discos gravados em vida e da influência que teve noutros músicos, Ellington foi um pioneiro que gerou um extenso trabalho ao longo de sua carreira de 50 anos e cujo talento ajudou a silenciar crenças racistas de que os afro-americanos eram inferiores ou pouco inteligentes, bem como comentários depreciativos de que a música afro-americana era música da selva. Conquistou o tipo de reconhecimento e respeito anteriormente reservados apenas para os compositores brancos. É uma das figuras culturais mais significativas da história americana. Este programa teve locução de Lara Regueira e João Soares Santos. Realização de Arthur Podvirny.